Saravá, que eu destranco, saravá, que eu vá minhas porteiras, saravá meus cadeados, saravá minhas correntes. Claro. Então o senhor está passando a ideia do quê? Independente do outro ser de uma religião que é contrária à sua e quer acabar com a sua, essa mentalidade nós contra eles não vai funcionar. Porque nós mesmos do lado de cá tá ajudando independente de religião, dono. É ser humano. Tá, mas quem é da Umbanda e ouve o Exu falando que vocês ajudam os rapaduras, os evangélicos, a querer fechar terreiro e tocar terror, fica confuso. Mas eu não tô falando que eu ajudo nisso. Eu não tô falando que eu ajudo nisso. Claro. Eu tô falando que eu ajudo na mudança dos pensamentos. Não é, e é outra coisa, não é todos eles que querem derrubar terreiro. Muitos deles já chegaram, porque se todos eles quisessem, já tinha derrubado. Porque você sabe que a Umbanda é muito pequenininha, né? Assim, não é todos eles, não. É um ou outro que é débil mental mesmo, que não aceita, não entende religião. Ou é um ou outro. Deve Mas mesmo. muitos estão precisando de esclarecimento. E eu trabalho no esclarecimento. Cobalaro Exu! Chame seu pica-ruas! Claro, de capicartola caminhar na madrugada, andalio da estrada, sempre combatendo o mal. Seu tranca-ruas é amigo, camarada, dando forte gargalhada, se livra de todo mal. Alaro eixo, amor jubá, melhor que tranca-rua das almas não há. Alaro eixo, amor jubá, melhor que tranca-rua das almas não há. Sete maracos coloquei na encruzilhada, sete velas e charutos também levei o padê. A meia-noite chamei com seu tranca-rua. Saravá, minhas correntes, saravado. Saravá, Laro Exu, salve seu tranca-ruas. Saravá eu, saravá tu. Seu tranca-ruas. Você tá abusado, né? Já me chamou essa semana, tá me chamando de novo. O que, que o senhor tá desejando? Tá querendo alguma coisa? Mas estamos aqui querendo colher mais do seu conhecimento, da sua sabedoria e do seu entendimento. Essas coisas era melhor buscar lá no Ventania, não em mim. Tu sabe muito bem como é que eu sou, mas vamos lá. Seu tranca, eu tô sabendo que o senhor andou estudando aí. Mas o tempo todo nós temos que estar, dono. Se não tiver estudo, a vida vai para trás e a morte também. Às vezes a gente pergunta pro senhor assim, seu tranca, tá tudo bem? E o senhor responde assim, se tivesse bem, não tava bom. Por quê? Tava bom, não tava bom. Porque aí não tem serviço para mim, dono. Se tiver bom, não tá bom, não. Se tá bom, não tá bom. Tô impressionado, dono. Tô impressionado. Impressionado com o que, senhor tranca-ruas? Tô impressionado com os povos. Você sabe quais são os meus pontos de... Eu dou testemunho de mim mesmo. Você sabe quais são os meus pontos de força, né? Tranca-rua das almas é a Calunga. Calunga eu pequena. Eu trabalho no Cruzeiro do Cemitério. Eu trabalho em Cruzilhada. E eu, dando testemunho de mim mesmo, eu trabalho nas batentes das portas. Então, esses três pontos onde eu trabalho. Esse que você está falando aqui agora. Se os outros trabalham em outro canto, cada um trabalha no seu. Eu trabalho nesses pontos aí. Tava eu agora, acabou de passar dia desfinado, né? Ô, dono, vou falar umas verdades para o senhor. Tem uns povos que vai dentro desse cemitério aí, nos Campos Santos, pra acender vela uma vez por ano pro pai que morreu já faz 10 anos. Posso falar a verdade? Metade dos povos que tá enterrado com o nome lá aqui no Campo Santo já não tá nem lá, mas nem... Já até reencarnou. Metade do cemitério não tinha que existir. Mas é verdade. Chega lá, acender vela pra mãe que morreu 20 anos, pro pai que morreu há 10, que o filho que morreu há 5. Dono, esses povos muitas vezes até reencarnam. Esse que é o problema da igreja católica, né? Da igreja cristã. Que ensinou que tinha que esperar o dia do juízo final, que as caveiras iam se levantar, que Jesus ia vir em cima de uma ia vir em cima de uma nuvem azul e chamar os povos para arrebatar. E é isso aí que está ocupando mais espaço. Os Campos Santos tinham que ter metade do espaço que eles têm. Porque já não tem mais nada ali. O espírito já se foi. E nem tá mais, não está mais ocupando aquela lembrança que você chamava seu Gerson Viscardi. Já, depois de 10 anos que o senhor morreu, dono, o senhor já reencarnou, dono. Cada caso é um caso. Já vi gente reencarnando um ano depois do desencarne. Já vi caso de reencarnar muito rápido logo depois do desencarne. Depende da evolução. Vou contar um exemplo. Posso contar um exemplo? Sim, senhor. Vou contar um exemplo que é de uma dona que está do meu lado esses dias. Estava eu lá dentro do Campo Santo, dono. Aí chegou uma família. Aí chegou o marido e a mulher. E quem estava do lado do túmulo para receber os negócios era justamente essa senhora, que é aqui do meu plano, que ela falou para mim. Ela falou, seu dono, o negócio é o seguinte. Uma vez por ano eu venho na frente desse túmulo aqui, ó. Já que é onde estava eu. Enterrada. Mas eu vou falar a verdade. Minha filha vem aqui para acender vela uma vez por ano, só por obrigação, porque o marido vem também. Quando eu estava viva, quando eu comecei a virar criança, que você sabe que velho começa a virar criança, né, dona? Velho não consegue mais comer sozinho, aí cai a comida, você tem que colocar a comida na boca dele. Velho começa a se cagar todo, é essa mesma palavra que eu quero usar. Se borra todo. A mulher não tinha paciência para limpar a mãe. Tinha que colocar fralda, não queria, tinha que pagar não sei quem para poder vir fazer, que não tinha mais paciência com a mãe. Já não tinha, só porque a velha tá ficando já necessitada. Só que quando ela era pequena, a mãe não tinha problema nenhum de colocar a comida na boca dela, não tinha problema nenhum de limpar as merdas dela. Nas noites que ela não conseguia dormir de sono, de noite que perdia sono por causa de dor, a mãe cuidava. Essa filha não teve nunca paciência e mandou o cuidador cuidar. Muito bem. Passou uns tempos, a velha desencarnou. E muitas vezes essa mulher foi muito mal educada com ela. Tratou a mãe como se fosse qualquer uma. Era revoltadinha. A mãe falava, faz isso, ela fazia outro. Muito bem. Essa filha casou com um homem rico, que logo depois também teve o desencarne da mãe. Então é por costume católico da família do homem rico, todo ano colocar... Você está me escutando, seu Gerson? Sim, senhor, seu Exu. É que você está muito calado. Então todo ano o homem lá vai lá e coloca vela e leva flor na frente do túmulo mais caro, que é da mãe dele. Nesse mesmo cemitério está o túmulo dessa senhora que também fica esperando. Então, toda vez que ele ia comprar flor, a mulher também comprava, vou levar flor para minha mãe. Toda vez que ele compra vela, vou levar vela para minha mãe também. Porque assim, vai lá, visita o túmulo da mãe, vou visitar também a tia, o tio, não sei quem, não sei quem. Tá? Nem quem é essa esposa. Então, essa dona, ela levava flor porque o outro comprava. Levava vela para a mãe porque o outro também levava. Só vai lembrar da mãe para fazer bonito depois de morto. Sabe que onde que essa mulher aqui? Umbral, depois do desencarne. E você sabe por que que essa dona, essa senhora, fica todo dia? Ela não mora no cemitério, ela está em plano superior. Mas você sabe por que que dia 2 de novembro ela vai sempre na beira do túmulo para esperar os outros levar as coisas para ela? Por quê? Ela está do meu lado e fala assim, ah, a hipocrisia. Durante a vida, me tratou feito um lixo. Não teve gratidão da tua vida, a vida, e agora vem fingir de remorso. Porque isso que ela está fazendo não é nem remorso. Isso aí é para agradar outro. Isso aí é hipocrisia. Se viesse me oferecer vela por causa de remorso, muito bem, mas ela vai para poder mascarar e agradar o dono lá. Quanto tempo você acha que vai durar esse casamento, dono? É, realmente. Chega uma hora. Você sabe que mulher não é parente, né? Marido também não é. Uma hora esse marido vai descobrir das falsidades dela. Que a falsidade que faz isso com a mãe, uma hora ele vai descobrir que ela não presta e você sabe pra onde ela vai parar. Aí fala, ah, fizeram macumba pra acabar com o meu casamento. A minha vida tá ruim porque fizeram macumba. Ela é a própria macumba dela. E a dona lá que vem todo ano, que era a mãe dela, fica esperando mais uma vez, minha filha tá aqui, ó. Hipócrita. Aí, sabe o que já foi combinado? Essa senhora falou, o dia que minha filha desencarnar e for para umbral, quem vai resgatar sou eu. Isso já está marcado, já está decidido. É uma questão de tempo. E tem gente que é tão hipócrita que só muitos anos a corrige essas falhas do ser humano. É uma hipocrisia, né, dona? É sim, senhor, seu Tranca-Ruas. O senhor acredita que esses casos são isolados e exceção ou virou regra? É uma boa parte, se o senhor quer saber. Tem muita gente que vem acender vela pro pai, pra mãe, pro remorso. Vai acender vela pros falecidos, pro remorso. Agora não para pra pensar que muitas vezes eles já nem estão mais lá. Já reencarnaram. Eu já vi família, dona, que vai o pai, a mulher e a criancinha. E a criancinha já é a reencarnação daquele que ele tá acendendo vela lá. Ah, vou acender uma vela pro meu pai. O pai já reencarnou, já faz 10, já faz tempo. Às vezes faz 10, às vezes faz 20, às vezes faz 30 anos. Mas já vi caso, chega lá, vou acender uma vela pro meu pai. O pai já reencarnou, tá no braço dele. Mas ele tá lá acendendo vela, gastando sebo de graça pros outros. Ó, os donos das fábricas de vela vai querer me amaldiçoar agora. Mas é verdade, dona, acender vela para defunto que nem tá lá mais. Acender vela para as caveiras, já não tem mais vida lá. Tem que botar consciência na cara do povo. Bota consciência, dona, bota consciência. Você acha que o espírito vai ficar preso dentro do cemitério, vai lá para receber e cheirar? Tem casos isolados como esse que eu tô te contando. Aí é um ponto que a pessoa vai lá lembrar, o espírito vai lá só de pezinho batendo assim. Deixa eu ver o que ela vai me trazer. Só para marcar no caderninho. Mas muitos, mais da metade, já foi embora. O cemitério já não tem mais ligação. Tá acendendo vela na frente de todo mundo, gastando dinheiro à toa. Podia estar juntando esse dinheiro dessas velas aí e comprar uma comida para um pobre que precisa ali na esquina. Junto o dinheiro mas tá acendendo vela para o que não tem, mas nem existe mais. Nem existe mais. Ah, porque eu já as livro da família, orgulho besta. Passou 3, 4, 5 anos nego antes disso até já reencarna. Pra quem vai estar assim, né? É tradição. Essa tradição que afunda. Essa tradição que afunda. Eu sou a favor de eu, muitos espíritas vão falar que tá errado. Mas eu vou falar uma coisa. Por que não veio pó? Por que não faz virar pó? E fica depois lá, se lamuriando no Campo Santo. Devolve pra terra o que é da terra, dono. A terra deu, a terra come. Bota na natureza, faz virar. Doa os pedaços que necessitar dos órgãos para os outros que precisar. Faça alguma coisa útil. E pega a cinza e solta na natureza. E lembra da pessoa com carinho. Tô falando mentira, dona? Não, senhor. O senhor tá do outro lado da lagoa, parece que a resposta demora 3 horas para chegar. É, hoje tá realmente, as minhas respostas estão indo de navio e, né, não tão assim tão rápidas, então por isso que eu estou limitando a falar apenas o necessário, né? Ah, mas tu é muito bom. Ô, dona, essas confusão que o povo tá fazendo agora de religião, fica se baseando no passado, né? É. Eu vejo muita discussão assim. Meu povo, ele não tem papa na língua, ele briga mesmo. O povo dessas igrejas, não só as igrejas, aqueles que usam caixinha na testa também, tá, os do judeu, também. Aquela história, viver no passado. Quem é que não pode comer camarão? Porque camarão é importa, escrito Levítico, não sei das que, não sei das quantas. Por que não pode... É, você não deve gostar das nação vizinha, que pode escravizar. Isso era coisa do passado, ó. Época de guerra. Época de guerra, tem nego vivendo no passado ainda. Ah, tá escrito também no Mateus, não sei o quê, tá escrito não sei o quê, não sei o que, não sei o que lá, que a mulher não deve usar vestes diferentes. Ô, dono, Deus lá tá se preocupando com a roupa que você tá usando, com o camarão que você tá comendo. Você vai comer porco. Na época, o porco era um veneno. Mas hoje, dono, acho que o porco é mais limpo que a boca. E que a alma de muito encarnado aí, viu, dono? Tem muito porco que é mais limpo que o ser humano. Falei. Hoje eu tô bom demais. Viu só? Então, seu Tranca-Ruas, ainda até se demorando um pouco no assunto inicial, por que que a pessoa que não tem vontade de cuidar de um velhinho não lembra que foi cuidada quando criança? É, porque não, nos olhos dos outros é refresco. No seu, né, você esquece. Não quer pensar no seu caso, não quer olhar. As pessoas são muito interesseiras, dono. Olha daqui pra frente, não olha pra trás. É a falta de gratidão. Ingratidão, pra mim, é o pior. Duas qualidades, não vale nada. Mentira e ingratidão. Isso é próprio dos perrelentos. Me diz uma coisa. Essa dona que vai botar a vela lá pra mãe cheirar, a mãe nem tá lá mais. Ela não vai a religião nenhuma, ela só imita o marido. Você não acha que ela é perrelenta? Explica de novo para as pessoas o que, que é isso. Perrelenta é perrelenta. Per, não é poder? Isso. É isso que ela quer, estar do lado daquele marido. R na riqueza, é isso que ela quer, estar do lado do marido. Libertinagem. Você pode ter certeza que esse marido aí, ó, o cara vai tomar um chifre. Porque ela não presta. Se ela tem dois dos três, já não presta. É uma perrelenta também. Então, quando a gente lembra do passado, lembra que foi cuidado, mas ainda assim não tem vontade de cuidar dos velhos, o que que isso indica na nossa personalidade? Indica que eu sou um grandíssimo filho da puta, que não agradece nem o passado, que tenha sido criado por uma chocadeira, mas seja agradecido, demônio. Deus, graças a Deus, tá vivo, demônio. É só olha pra frente, não olha pro passado. Nossa, realmente. E quando a pessoa justifica, mas o seu Tranca fala isso porque ele não viveu com a minha mãe, não viveu com meu pai. Que tenha vivido com quem for, dono. Quem ajudou a criar, merece respeito. Merece, dono. Nem que tenha sido a vizinha, que tenha sido quem for, merece respeito. E se o seu pai e sua mãe foram as filhas da puta, você não sabe o que, que você foi pra eles na outra vida. Então tudo é compensado. Se nem agora tu tá sendo santo, imagina antes. Olha. Abraço. Não é? Com certeza. Agora você tá assim. Você deve ter sido o próprio Abraço, um outro. Isso não é nem diabólico, isso é mefistofélico. Mefistofélico? Eu já tô muito mal. É, mas explica pras pessoas um comportamento mefistofélico. Pensado de forma muito inteligente pra poder obter o que quer. Oh. É o próprio Mefistófeles na cabeça. E como é que cura é isso? Gente muito estrategista. Uhum. Quer se dar bem em tudo. Tudo é por compensação, tudo é por merecimento. Até se você estiver aleijado em cima de uma cama, é por merecimento. Alguma coisa você aprontou. O seu Tranca-Ruas, uma certa oportunidade, o Confúcio falou o seguinte: para que procurarmos-nos com a morte? A vida tem tantos problemas que temos de resolver primeiro. O que é que o senhor diz? Eu acho que tem que ter lembrança, tem que ter gratidão. E eu acho que, principalmente essa região do Oriente, vale e realça a sua ancestralidade. Isso é importante. Tem que cuidar dos vivos. Agora eu vou dizer uma coisa. Se os mortos estão vivos também, vai. E aí? Tá só... esses confusos só tá confusindo mais ainda. Os vivos e os mortos tá vivo iguaizinho. Ai. Eu já vi muita gente viva que tá pior que morto. O próprio Jesus falava, deixa os mortos enterrar seus mortos. O que adianta tá vivo, tá burro? Tá cego, não tá enxergando as coisas. O que adianta tá vivo e ser ingrato, ser hipócrita, filho da puta? Esse você tá morto de verdade. Se você aí tá morto de verdade, vem pro bando de cá. É mais um que eu vou ter que açoitar e botar na ordem? O que é vocês aí do lado de vocês não botaram o juiz nele? Nós que vamos botar? aí para isso que Exu presta, né, Vanda? Ô, seu Exu, o senhor trouxe uma situação aí que é bom o senhor esclarecer. Eu vou ter que açoitar. E tem algumas literaturas também, um bandista, se não me engano, o Guardião da Meia-Noite, onde a pessoa chega do outro lado e não é recebido com beijinho e abraço por Exu, não. A palavra açoite é uma forma literal. Só estou usando para vocês possam entender. Claro. Que me chama de demônio. Mas eu vou dar a palmatória para a pessoa, você pode ter certeza. E não existe nenhum açoite pior do que o tribunal da própria consciência. Oh. Eu vou bater na consciência da pessoa. Isso é pior que açoite. Isso não recebe ninguém de beijinho aqui não, dono. Aqui a gente é na lei. Os parentes até recebem de beijinho, mas quando tem que passar pela lei, aí eu vou receber os meus beijinhos. Cuidado com o beijo de Exu. Claro. A gente falou da última vez, era o dia do Regiloim, né? Ah. Que o senhor batizou aí de Regiloim. Aí teve o dia dos finados. Qual que foi aí no astral a maior diferença entre esses dois dias? Oi, dona. No astral, as duas datas são datas que tem mortes que vão para fora. As duas datas, só que alguns países festejam e outros são mais... tratam com maior formalidade, digamos. Esse momento de fúnebre. Mas isso é coisa mais do Ocidente, porque o passo do Oriente já não é assim. Pro Oriental... todos os dias a dia de valorizar os seus ancestrais. Nisso aí eles estão certos. Eu devia ter sido japonês, não preto. Quer dizer uma coisa. Eu gosto de uma cachaça, gosto de um sambinha. Mas eu gosto das coisas erradas daqui. Mas eu gosto das coisas certas de lá. Para nós, é quase a mesma coisa. São três dias de atenção. Agora, é uma palhaçada. A cultura de um não aceita do outro. Fala, você está dos lados das Inglaterras, não é? Isso. Por que que você aceita uma coisa de cultura francesa, mas não aceita dos ingleses? Ué. Por que que aceita da Igreja Católica Romana, mas não aceita dos americanos? Uhum. Não é, Dom? Aí tem os da mental, chega e fala assim... coisa dos americanos, você não tem que fazer regiluinha aqui. Cada país tem a sua forma de expressão de culto. Os mexicanos fazem festa. Leva comida. Dia dos mortos é o dia mais feliz do dia, do meio do ano. Aí é dia feliz. Os povos, aqueles que tem nome de espanhol, mas fala tudo enrolado, que fala tagalo lá. Filipino. Uhum. Filipino vai dar banho nos mortos, vai limpar os mortos. É dia de felicidade. Uhum. Aqui é o dia da hipocrisia, dia da falsidade. Metade desses que vão no cemitério, filho, depois, antes, você sabe por que vai no cemitério? Eu não ia falar, mas vou falar. É porque aquele restaurante bom ali, ó, fica do lado do cemitério. Então vamos lá. Vai, come do bom, do melhor, bebe do bom, do melhor. E na saída lá pelas 3, 4 da tarde, compra uma rosa, vai botar lá pra mãe cheirar. Lembra da mãe só nessa data. Lembre de sua mãe todo dia, dona. Valorize seus antigos todo dia. Mas você me pergunta, no astral? No astral, nessas duas datas, tem gente doida. Tem gente que faz loucura. Tem gente que mata bicho. Tem gente que usa droga. Aumenta um pouco nesses outros países, tipo o seu aí, que você tá. Mas é os povos ficam falando assim, o Brasil não tem que pegar a cultura dos outros. O Brasil pegou a cultura de todo mundo. Você acha que essas outras festas que vocês comem, a Páscoa foi inventada pelos índios? O Natal foi dos índios. Papai Noel não é dos americanos, dono? Papai Noel não é dos americanos? Por que que você não pode fazer uma festinha dos americanos, falar que é do diabo, mas daqui a 2 meses você está sentando no colo do Papai Noel, que é americano, do mesmo jeito? Safado, sem vergonha. Porque, só porque no dia do Papai Noel ganha presente, aí ele é bom. Não, dia do finado, não ganha nada, dia dos Zilin, não ganha nada, aí é ruim. Ah, sabe nem o que fala. Isso aí, sabe quem que bota fogo isso aí? São os rapadores safados, sem vergonha. Uhum. Que tem mania de satanizar tudo. Satanizar tudo. Ah, é porque as crianças vão sair pedindo balinha, não sei o quê. Critica se for por causa da minha. Não, critica se for isso, hein? Critica, tu bota teu filho na rua então de pastor, tá. Deixa seu filho dentro de casa com seus congas no pé pra não sujar, pra não sujar o pé. Vai jogar a burquinha em cima do tapete pra não crescer. Não quer assumir o que tem do fundo do resto do mundo? É esses gente fechada, mente fechada. Esses aí não vai chegar na Umbanda é nunca. O que vai chegar deles da Umbanda é só que eles estão criticando nós. E quanto mais fala da Umbanda de Exu e disso aí, é aí que a gente vai marcando. Aquele ali nós não precisa, esse aqui não precisa se preocupar. A própria consciência deles vai ser responsável por julgar na hora do desencarne. Uau. Ô, seu Tranca-Ruas, o senhor até no último trabalho, o senhor chamou a atenção das pessoas da religião e das religiões de matriz afro-brasileira e africana, para se unirem, porque senão o senhor falou, os rapadura vão botar, tocar terror aí. O que mensagem assim eles precisam ouvir hoje em termos dessa união para evitar isso? Que não existe religião do bem, religião do mal. A forma deles curtir. Olha, os mesmos Exu que vem aqui, baixa no pastor na hora de falar. Eu não ia falar, mas eu falo mesmo. Eu encosto em muito pastor, sim, senhor. Encosto em muito pastor. Porque eu tenho firmeza. Tem muito pastor que é macumbeiro, você não sabia disso? Tem muito pastor que procura meu burro para fazer trabalho. Inclusive pastor político. Agora eles querem... Daqui a pouco tá tudo igual. Critica um banda que fica rodando, mas estão rodando lá. Critica um bando que tá usando a roda, mas tá usando a roda lá. Critica o sal grosso que vocês usam daqui, mal de lá é um ungido. Ah, dono. Critica a vassoura da bruxa, mas tá lá com a vassoura ungida. Cara, e bem cara. Ah, dono. Tem que haver união, não essa segregação. Essa coisa de meu é melhor que o seu, isso é coisa de gente involuída. Involuída. Isso é... É dor de cotovelo que queria saber o que acontece dentro da Umbanda. E eu aqui, ó, junto com você, dando ideia do que acontece dentro da Umbanda. O povo fica pensando que a gente fica matando o bicho, bebendo sangue o tempo todo, né, dó? Pois é. Ô, seu Tranca-Ruas, se alguém que ouve ficou chateado com o senhor, eu vou até perguntar isso pro senhor pra pessoa não levar isso pra casa, dizendo assim, ué... Se o Tranca-Ruas tem o espaço de manifestação na Umbanda para ele evoluir, então, que raio de coisa que ele vai fazer ajudando o pastor e depois a própria religião da Umbanda acaba se quebrando na mão deles? É uma forma de unir as religiões, dono. Você acha que na hora que o pastor começa a falar grosso, ele está tomando pelo Espírito Santo? Eu também posso fazer minhas vezes de Espírito Santo. É, sim, senhor. Só toma uma vestimenta diferente, digamos assim. Os mesmos espíritos instrutor que tem no Espiritismo tá lá. Só que lá é mais difícil entrar, sabe por quê? Porque essa tal da egrégora. Você sabe o que significa egrégora? É um grupo de espíritos com o mesmo propósito. Eu prefiro dizer que é uma forma pensamento. Egrégora para mim é pensamento. E se o pensamento junta espíritos, junta seres humanos, junta tudo, egrégora é um pensamento. O pensamento deles é que nós é do demônio, mas nós estamos lá vestindo outra roupa que é para poder influenciar do mesmo jeito. Tem uns ou outros que estão se limpando, dona. Tem uns ou outros que estão se limpando. Isso é coisa de país de pobre. País de pobre que fica com essa briga de religião. Do que é bom, do que é ruim. Do que é bom, do que é ruim. País de rico não se preocupa com isso. Aí fala que é a pátria do evangelho. a pátria da guerra, né, dona? Se isso aqui é pátria do evangelho, eu quero ir pra Síria. Agora, eu vejo nessa colocação de dizer eles se unem e qual que seria a melhor forma de combatê-los. Talvez é se unindo também. O que... Não tem, dono, o combate, mas sim a verdade. Conheceis a verdade, vos libertará. A verdade deles, né? Já veio muito deles vir aqui pedir pra graça do meu pé. De saúde disso daqui. Pra abrir caminho. Na segunda-feira vem no Exu, no domingo vai na igreja. Bando fia da puta. Sabe nem o que quer. Na segunda-feira vira os braços, as mãozinhas de lado assim, fala mujubá pra mim. No domingo fala aleluia com os braços virados pra cima. Eu não sei quem é que vai atender os pedidos dele, que você é mais hipócrita. Dono, tem que haver união. Tem que haver união. Aí os povos ficam falando assim, a época de Natal, que daqui a pouco provavelmente é a época de Natal, que já passou o Regiluim. A época de união, de amar o próximo. Dono, olha o que esse mundo tá passando. Você vai ter coragem de dar um presentinho, gastar dinheiro para dar pros seus, sabendo que tem as criancinhas lá sendo enterrada viva lá nos lados da Síria? Você quer saber onde é que o povo, o plano espiritual tá trabalhando agora? É lá. E eles nem cristãos são. E eles nem espíritas são. Mas é ser humano que precisa de resgate. Claro. Então o senhor está passando a ideia do quê? Independente do outro ser de uma religião que é contrária à sua e quer acabar com a sua, essa mentalidade nós contra eles não vai funcionar. Porque nós mesmos do lado de cá tá ajudando independente de religião, dono. É ser humano. Tá, mas quem é da Umbanda e ouve o Exu falando que vocês ajudam os rapaduras, os evangélicos, a querer fechar terreiro e tocar terror, fica confuso. Mas eu não tô falando que eu ajudo nisso. Uhum. Eu não tô falando que eu ajudo nisso. Claro. Eu tô falando que eu ajudo na mudança dos pensamentos. Uhum. Não é, e é outra coisa, não é todos eles que querem derrubar terreno. Muitos deles já chegaram, porque se todos eles quisessem, já tinha derrubado. Uhum. Porque você sabe que a Umbanda é muito pequenininha, né? É. Assim, não é todos eles, não. É um ou outro que é deve mental mesmo, que não aceita, nem entende. Ele, é um ou outro. Deve Mas mesmo. Muitos estão precisando de esclarecimento. E eu trabalho no esclarecimento. Pronto. Já vou inspirando essa, para de odiar, que você está errado. Foge dessa ideia. Eu prefiro que não venha religião nenhuma do que você ficar pensando com aquele pastor. Então nós já estamos influenciando os pastores. Eles pensam que é o Espírito Santo. Ha! De uma forma de não pedir mais guerra. Porque aquele que fica criticando os outros, ele quer só uma coisa. Ele é perrelento. A minha ideia é combater os perrelentos. Estou errado. Ele quer poder, ele quer riqueza, quer libertinagem. E não me venha falar que é mentira, que é verdade. Os hipócritas são assim. Esses das igrejas são assim. Tem igreja, tem a religião, tipo os esquimbandos. Você chega nas esquimbandas lá e eles vão falar. Eu quero poder, eu quero riqueza e eu quero mulher. Eles assumem isso aí. É a mesma coisa que o pastor filho da puta quer. Só que o pastor fala que não. Eu gosto mais de gente verdadeira do que gente mentirosa. É, o senhor falou isso no primeiro encontro. É tirar as cascas da negatividade. Uhum. Agora, aqueles que têm ideia fixa de derrubar terreiro, a gente joga umas ideias, né, do que eles fazem na vida dele. Aquele que fala mal. Você sabe que dentro dessas igrejas vai muito viadinho, né, dono? Ah, vai? Todo vestido de igreja, uhum. Que ali não pode, que Deus não quer. O pastor vai falando, ele fica com remorso. Remorso da entrada até a saída do corpo. Por quê? Porque ele nasceu assim, porque ele gosta, uai. Eu falo que desde a época de Davi, Davi não deitava lá com o Jonatas. Tanto que tiveram que botar a ordem lá na Bíblia Antiga e falar assim, é proibido o homem varão se deitar com o varão. Isso está muito frequente, dono. Alguma coisa de bom tinha nisso. Vai ver que tá gostoso. Mas se no dele é bom, no meu não é. Mas não vou ficar condenando. Aí vem o homem e escreve, fala que foi Deus que mandou. É proibido isso, com aquilo, com isso. Proibido a mulher se deitar com outra mulher, né? Aí o coitado vai na igreja dele só para ser criticado. Sai de lá mais sofrido do que quando entrou. A Umbanda não critica nada. Acho eu. Nós não. O ser humano critica. Claro. Faz o que ele quiser. Se tá gostoso para ele, tá bom, dono. Por isso que a Umbanda... Olha, eu falo uma coisa. A Umbanda não tem um código. Não tem as leis. Ainda. Porque se tivesse que criar um código, ia ser tão humano quanto esses do passado aí. Ia... Não ia beneficiar as minorias. E eu sou das minorias, viu, dono? Ô, seu Tranca-Ruas, quando o senhor diz eu sou das minorias, o senhor quer dizer para defender o direito que é correto? Ué, eu defendo aqueles que estão sofrendo. Vou defender os ricaços? Tem igreja, dono, que não deixa preto entrar. E tem igreja de preto que não deixa branco entrar. Você acha que Deus está olhando a cor do que está falando aleluia lá? Dois hipócritas. Um mais que o outro. Pergunta sobre magia. O que acontece se eu acender uma vela em frente ao espelho iluminando no meu rosto? Você vai ver sua cara iluminada no espelho. Sabia que você ia falar isso. Não é, dona? Não. Acender vela. É um medo de acender vela. Agora, se você vier invocar não sei o que, não sei o que, não sei das quantas, você não precisa nem de vela. Você vai ver ali a tua cara, o teu espelho ali, ó. Ali que você vai ver. Eis a grande magia. Você quer se enxergar no espelho? Se você acender uma vela e ver você no espelho, o que acontece é você aparecer. Agora, se você pensar com os olhos da razão, você vai ver, por que que eu tô fazendo isso? O que, que eu quero enxergar? Aí pode ser que encoste algum instrutor para lhe falar. Eu acho muito bom esses exercícios com espelho. O problema, dona, que o povo tá sendo, tá brincando de diabinho. Compra revistinha e quer praticar magia. Do mesmo jeito que tem um dementor que vai acender essa vela fazendo isso aí, eu quero ver que eu tenho que acender uma vela. A mesma coisa, que você vai ter livro que vai falar assim, mata um gato e bota um cadeirão. Tal do Cipriano manda fazer isso. Vai ter gente que vai matar gato e botar dentro do cadeirão. Por que não corta a própria mão? Matar os bichos? O que os bichos têm com isso? Só da sua curiosidade? Depois você vai ver o que você vai passar. Judiando dos outros. E aí vai o cara que gosta de distorcer e vai dizer assim, o Exu mandou cortar a própria mão. Explica direitinho, seu Exu. Mas tem coisa mais... Ué, corta a própria mão, porque a sua... Tá escrito, muita coisa que eu falo tá escrito na Bíblia. Uhum. Se um membro te escandaliza, vai e corta ele. É isso que eu tô dizendo. Claro. Corta a tua vontade. Cortar a tua mão não é literalmente cortar a mão. É cortar a sua vontade, a sua mão que faz a maldade. Cortar os seus pensamentos, as suas atitudes. Isso é cortar a mão. Boa. Então... Tem as bruxas, né, que usam espelho preto. Qual que é o significado daquilo? Não é só as bruxas, são os bruxos também. Ah, tá. Tem muita forma de você se comunicar com a espiritualidade. Dos seus mentores. Dessa forma, mas de outros cursos. Essa aí anda lendo o livrinho. Essa aí tá lendo o livrinho. É. É uma forma de você se comunicar com o seu lado sombra. Tem forma, dono, se você catar um pedaço de espelho e você pingar a vela preta nele, a vela preta já vai ser um espelho negro. É um exercício mental para você se comunicar com a sua espiritualidade. Depende do que você está invocando ali. Se você quer falar com o arcanjo Curubim, você vai falar no espelho negro. Se você quer falar com o Diamond, daqueles bem que destrói sua vida, bem vai. Agora a moda tá sendo chamar os Jin. Algum autor deve ter escrito algum livro que existe o tal dos Jin. E esses que não tem firmeza nem pra acender uma vela de anjo de guarda, vai lá e vai chamar o Jin. Você vai ver a merda que vai dar. Fica chamando deuses antigos pra você ver. É brincar de diabinho. Não sabe? Não faça. Para de querer aprender uma banda de esses computadores. Vocês ficam mexendo nesses computadores, pensando que a Umbanda vai chegar no ser? Vai bater tua cabeça no terreiro? Nossa. A gente ensina um pouco, dona. Mas vai aprendendo terreiro. É o tal. Tem político de trás de computadores. É, todo mundo é todo atrás dos computadores. Vai mostrar sua cara. Não é... Então... Daqui a pouco vai querer fazer a primeira eucaristia nas igrejas e mandar entregar o assino no correio. É uma facilidade, uma preguiça de fazer as coisas. Nossa. Então, quem tá fixado na ideia do Jim, que não sabe o que que é, o senhor acha que eles são... O senhor diz que eles são mais do bem ou do mal? Nenhuma coisa nem outra. Isso é pior do que você pode imaginar. Nossa, então é do mal. Não é nenhuma coisa nem outra. Uhum. Você pede uma coisa, ele pode te dar outra. E é uma potência antiga que era muito valorizada pelos oriental. Aí você vai e liberta uma coisa dessa. Mas eu vou dizer uma coisa. Nego que não sabe acender nem uma vela vai chamar um Dindo. Ah. Aí aqueles que leram duas, três páginas a mais acham que é mago. Aí matou dois, três gatos, acha que é mestre dos magos. Ah! Aí depois de dois, três anos, sabe o que tá acontecendo? Tá com depressão. Porque a moda agora é depressão. Tô com perseguição. Minha cabeça tá ruim. Pois é. A pessoa, às vezes, permite um obsessor acompanhá-la com a ideia de usá-lo para os seus propósitos. O que conselho o senhor dá para essa pessoa? Chamar esse Zegum, né? Então... Para usar para os seus propósitos. Se catar um bem, bem trevoso, pode ser que ele siga. É que nem criação, quando tá com fome, se oferece comida, o bichinho fica atrás. Você sabe qual que é o maior alimento que o Egon quer? É a tua energia, dona. Ai. Sem perceber, você tá com um grande piolhão, chupando teu sangue, e você tá pensando que você tá usando pros seus propósitos. É tipo Bernie, né? É uma Bernie, dona. É uma Bernie. Gostei da sua colocação. Ah, Bernie. Uhum. Mas eles acham que tá um cãozinho de guarda para usar para meus propósitos. Brincando de diabinha. E vai comendo a pessoa mesmo, né? Daí a pouco a pessoa tá com depressão. Aí começa a cortar os braços. Ai, eu não consigo dormir. Toma remédio. Começa a se cortar. Aí que eu tô com tanta raiva de mim que eu vou me cortar. Ai, minha mãe me criou mal. Meu pai me criou mal. Ninguém gosta de mim. Aí não olha a Bernie que você trouxe. Eita. E ali a gente fala, né, de Bernie, mas... É um ser humano, pô. Tem que amar, né? Tem que doutrinar. Não era mais bonito você trazer um possível obsessor e orar por ele e trazer luz para ele e falar, quando você puder me ajudar isso aqui? Não é mais bonito? É. Não, mas fica trazendo. É mais propósito. Sabe nem falar, sabe nem escrever, sabe acender uma vela. Mas vou usar esse propósito. Não sabe nem fazer um texto sem errar no português. Ixi. Mas vou usar para o meu propósito. Brincando de diabinho. Esses aí, nós não queremos Umbanda, não. Não quer na Umbanda. O senhor fala da Umbanda, né? E depois, numa outra oportunidade, o senhor falou que tanto na Umbanda quanto na Quimbanda tem perrelenta. A diferença é que na Quimbanda eles já admitem. Eu sou. Mas não é todo mundo que é também, dona. Uhum. Não é todo mundo tá não, que também não. Que lá pelo menos não vejo tanta hipocrisia. Mas chegou a questão aqui de gente que já teve essa experiência que diz assim, por que é tão difícil lidar com a vaidade e a prepotência de certos dirigentes e sacerdotes? Porque o poder faz crescer a prepotência. Por isso que eu sempre falo. Eu sou um Exu que senta na calçada. Eu sou da simplicidade. Quer conversar com eu, conversa com eu. Tá chegando no terreiro pela primeira vez, vai falar com o mensageiro do chefe. Não tem que ficar endeusando ninguém. Nem Cristo fazia isso. Mas tem filho também que quer tocar a festa ali dentro, né? E fazer do jeito dele. Por mais que ele esteja certo, que conselho o senhor dá para ele? Tem ser humano, tá errado. Se tiver ser humano, já tem 50% de chance de dar errado. Dá errado o quê? Tá errado nas suas atitudes, tá procurando sempre. Quer ou não quer, tá querendo poder, tá querendo aparecer. Quer ou não quer, dinheiro pode até que ser que não queira. Mas tá querendo aparecer. Se tá querendo aparecer, tem muitos médios que tá querendo aparecer, tá querendo uma mulherzinha, não tem? Tem muita mulher que tá. Vai, bota até perfume pra receber a cabocla. Sei. Acho que nós não tá enxergando isso aí. Tem muito médico que vai pro terreiro pra poder aparecer, irmão. Esses médios nós não quer. Não quer, né? Então. E tem muito pai, tanto que agora não ia falar, mas vou falar assim, que finge que tá incorporado pra poder ficar dando em cima da mulherada. Não. A sério? Tem muito médio novinho aí, ó. Novinho. Fingindo que tá com a pombagira e fica dando em cima dos caras aí. O cara às vezes tá do lado da namorada, mas ele fica com a pombagira e o namorado fica encantado, porque não é uma menina, pombagira. Safado. Pois é, rapaz. Então isso daí são inconsistências, tanto do dirigente que muitas vezes pode realmente estar ali carregando uma vaidade, mas o filho não pode achar que só porque é filho também, ele não tem isso. Então eu vou chamar de mais perrevelento, então. Eita. Não é só perrevelento, é perrevelento. Porque eu vejo a vaidade. Vaidade é inerente ao ser humano. Você tem que saber todo dia sapatear em cima dessa vaidade. Você não é dono de nada, não. Se você fosse só um médium sem guia, ninguém queria saber de você. Claro. E quando o filho diz assim, eu gostava das normas da casa, agora o meu Exu quer fazer coisa que a norma não permite, como que eu fico? Vai procurar outra casa, ou então se adapta. Uhum. E quando se diz assim, mas como a espiritualidade que toca do outro lado, não devia ser todas as casas iguais, com os mesmos procedimentos? Se fosse uma religião que tivesse um código, sim. Como não tem, não é. A Umbanda está em crescimento e desenvolvimento ainda, dono. Vai aparecer uns dois, três aqui querendo montar código da Umbanda. Uhum. A Umbanda ainda não foi feito código. Está sendo observada ainda a atitude do ser humano para oficialmente falar, a Bíblia é essa. Aí você falou outro dia para eu que... Quando nós cita, eu fui advogado, outro foi princesa, isso. Não sei das quantas. Conde. Conde, não sei das quantas. Metade é mentira, mas vamos lá. Porque eu já vi tanto de gente que diz que foi a Cleópatra Sétima. É uma coisa impressionante. Todo mundo foi... Ninguém foi escravo, todo mundo foi rei. Ah, é. Mas eu vou falar uma coisa pro senhor. Quando eu digo que fui advogado, eu me formei sim. Aí você me pede além de não sei das quantas. Eu vou botar um dedo para você e vou falar assim, não vou citar, sabe por quê? Porque minha especialização foi no seguinte, no ser humano. A profissão que você passa por aqui te dá ideia de como lidar com o ser humano. Se você não sabe, teve um médico muito famoso. Aí você sabe sim, como é que chama aquele médico? Bezerra de... Doutor Bezerra, é. Doutor Bezerra, isso. Esse era médico. Esse aí já chegou do outro lado falando assim, eu sou doutor. Doutor de quê? É de nada não. Você é doutor lá embaixo, aqui só é nada não. Aqui você vai trabalhar com o ser humano. O que você aprendeu com seu, como advogado, como médico, como sacerdote, é 1% do que vai ser usado no seu trabalho espiritual agora. Então, quando eu cito, eu fui... Porque antes de ser advogado eu fui muito safado, eu morri de gonorreia, eu falo isso mesmo. Eu fui safado. E me formei numa universidade chamada Ser Humano. Eu aprendi muito com o ser humano, é por isso que eu venho aconselhar. Boa. E quando a pessoa assim, Diz assim: como lidar com o animismo? Fala seu tranca-ruas por parte do dirigente, se ele vê o que ele pode fazer, mas por parte do filho da casa também, se ele vê o que ele pode fazer. E será que os dois têm mesmo a capacidade de saber toda hora que ali está um animismo? Eu vou falar uma coisa. Eu não ia falar, mas vou falar. Tem muito pai de santo com animismo. Que tá querendo o quê? P. Do P reeleito. Mas muito. Muito. Aí eu vou chamar ele da seguinte palavra, charlatão. Vai ter médium na casa incorporado? Vai. Vai ter entidade vendo? Vai. O que, que eles estão fazendo? Dando corda para se enforcar. Existe uma estrutura espiritual em volta, vendo também aqueles animistas. Na hora que passar dos limites, eles, cada um vai pagar conforme, no tribunal da sua consciência. Quem é aquele pai de santo que vem acusar o outro de que não está incorporado, que muitas vezes ele mesmo não está? Eu vou contar uma história. Dentro de um terreiro recente aí, não vou falar qual é, uma das entidades que trabalha com meu burro chegou para o rapaz lá, que supostamente seria pai pequeno, e falou assim: risca teu ponto aí. Então eu vou falar uma coisa para você. Sabe o que, que ele riscou? Não sabia riscar um ponto. A entidade foi pega tão de surpresa que desenhou um solzinho, era um baiano, diz que era baiano. Colocou um solzinho e colocou uma rede. Esse era o ponto do baiano. Você sabe onde está esse médium hoje? Não tá. O tempo passou, não tá trabalhando em corrente mediúnica. Porque a própria espiritualidade mostra. Onde é que tá o erro? A própria espiritualidade mostra onde é que ele caminhava errado. A própria espiritualidade mostra onde ele estava caminhando errado. Então basta ter o coração no lugar certo, fazer o seu melhor. Sim. Se tiver fazendo errado, se ele tiver infectado com aquela berne chamada PRL Levê, que nós falou, já é o suficiente. A própria espiritualidade dele aí em volta vai corrigir os animismos dele. E quantos ele tem muitos por aí. E é nisso que eu vejo o terreiro ser fechado. Nisso que eu vejo muito terreiro ser fechado. Fingimento. Sabe por quê? Carência. É porque não brincou de burquinha quando era criança. Claro. Tem gente, seu Tranca, que quer saber do senhor se existe elfo. Existe. Existe. Plano espiritual existe de tudo, dono. Formas, pensamento, que se torna quando não existe, são criados. Mas existe. Você vai me perguntar se existe sereia? Existe. Vai perguntar se... O que mais você vai me perguntar? Silfo. Existe. Ondina. Existe. Só que a consciência deles está num nível diferente da consciência humana. Diferente como? Não tem essa maldade que o ser humano tem. Eles existem por existir. Pela simples beleza. Por que, que uma rosa desabrocha? É porque uma fada existe. Por que, que uma planta fica sempre verdejante? Porque tem algum trabalhadorzinho ali que vai trabalhar. Existe muito elemental. Na chama de deva. Dessas plantas. Por que, que os devas existem? Porque existe a vida. Nas suas mais diferentes dimensões. Tem gente dizendo que o Jim pode até incorporar. Como... Deve mental, você está falando. Por quê? Jim é espírito muito forte, muito das antigas. É considerado quase que um demônio, com vontades próprias. A pessoa pode até se sentir incorporada, com as vontades, com as necessidades, encostada. Mas se um Jim, um ser de fogo, entrar no teu corpo, você morre, dono. É a mesma coisa que entrar um orixá. Morre, dono. Nossa. Ele pode fazer corporir. Você pode corporificar uma frequência dele, mas não ele. Eu tenho visto energia negra por aí, está incorporando até deuses antigos, sumérios e babilônios. Nossa! Uma frequência dele, um dedinho, uma nesga, não é inteiro. A frequência é muito alta para a sua involução. Essa é a palavra. Então, teve uma pessoa que entrou em contato comigo, falou assim: você precisa de muita proteção, seu trabalho é muito grande, você não faz nem ideia do tamanho. Eu tenho um demônio de Vênus que eu aprisiono aqui, se eu posso te ajudar. Eu falei: meu amigo, fala pra ele tomar um copo de juízo. Não, com todo respeito, eu não dei risada, né? Mas eu disse: meu amigo, até hoje andou, né? Então vou acreditar na mesma força que me ajudou até hoje. E agradeço muito, né? Mas não faz parte do meu, da minha sintonia. Você sabe por que ele tem um demônio de Vênus? Porque ele leu 2, 3 livrinhos. Porque ele sabe da história do Lúcifer, que tem a ver com a elipse de Vênus, que ele sabe muito bem que a energia luciférica tem muito a ver com o planeta Vênus. Ele leu 2, 3 livrinhos e acha que tem alguma coisa e querendo mostrar serviço, quer oferecer serviço pra você. Sabe por quê, seu Gerson? Você é famoso. Ui. Aí se você falar: fulano de tal fez isso pra mim, esse aí vai falar assim: ah, foi fulano. As pessoas vão procurar ele pra falar com o tal do demônio de Vênus. Então, e aí ele disse: não, mas ele já derrubou muita gente grande, já levantou muita gente pequena. O plano espiritual sabe o que está fazendo com a vida do senhor. O senhor vai existir e o senhor vai prosseguir esse trabalho enquanto necessário. Olha daí. Então, o senhor tem um paro dos primeiros. E cá entre nós, seu Gerson, a gente fica uns tempos sem conversar, mas eu sou um dos primeiros. Que eu fui o primeiro Exu que falou para o senhor: foi. Vai trabalhar com o Exu. Vai trabalhar com o Exu, que você vai pra frente. E vou dizer uma coisa: o seu trabalho é sustentado por Exu. Oh, que lindo. Então, eu até agradeço o senhor e a todos, né, que ajudam direta e indiretamente. E você não é nada. Você é um ser bobo. Isso. De tanta bondade. Não. Mas é sustentado por Exu. Claro. Não, a gente reconhece, né, todas as inconsistências que devem ser trabalhadas na gente. Olha o espírito hipócrita falando. Mas, mas eu falo em mim, né? Mas assim, eu imagino, por que que será que o povo ainda vê... Eu costumo dizer assim, o senhor vai me corrigir se eu estiver errado. Fazer um trabalho para os outros aplaudirem, você tem que ter uma plateia bastante refinada, né? E normalmente quem fica aplaudindo é povo meio que tá meio ébrio ali, que tá meio bêbado. Ninguém faz nada para bêbado aplaudir, né? Sei lá. Esse trabalho, você tem uma função: mostrar como funciona o outro lado. E antes, para ter contato com a espiritualidade, tinha que se mexer naquelas tabuinhas. Agora deu um acesso maior. Agora, o grande problema que você tem é um satanás. Você sabe que o satanás significa pedra de tropeço. É um tropeço. É um tropeço, é um satanás chamado mentira. Tem muitos que estão mentindo, tem incorporado. Eita. Mas muitos, dono. Mas muitos. Aí cabe a cada um ter o crivo da razão e me falar: aquele ali tá falando verdade, aquele ali isso, tá falando mentira, aquele ali é o próprio médium. É o curso de Umbanda. Tem muitos aí que falam assim: escola de Umbanda, isso não existe. Você sabe que não existe, né? Não. Escola de médium. O médium nasce. Você pode aprender a doutrina, como é que faz, senão não acende uma vez. Pode aprender a doutrina, senão o nego vai jogar cachaça na cabeça. Eu sei que tem nego fazendo isso aí também. Pra batizar fulano, tá batizando com cachaça na cabeça. Ô, meu pai. Mas é burro, rapaz, não sabe fazer nada. Não sabe fazer nada. Aí, a espiritualidade se retira quando não tem esse chamado axé. Conhecimento também é axé. Então isso aqui é um curso de como se comportar e de como as entidades devem trabalhar. É de uma forma informal. Agora, escola de médium não existe não, dono. Quem faz o médium é o tal do Deus. E momento da criação você já é médio. E se houver interesse da espiritualidade, você vai ser usado. Não tem como forçar. Essa é a minha tristeza. Tem muito que quer ser e muitos que não é. Passarinho, quando tá voando, ele não tá voando porque ele quer se mostrar. Ele tá fazendo só o que ele sabe fazer. Mesma coisa é o médium. Prova disso é o meu burro, que é uma besta humana. Erra muito. É um ser humano que fala muito, mas ouve pouco. Ele erra bastante, mas tá fazendo o que sabe fazer. E aí, é triste ver o pessoal que começa uma iniciativa de um projeto humanitário, e aí começa a acreditar que é ele que está fazendo o bem para os outros. Né? O ego, né? O ego. Vamos botar mais uma letra aí. Daqui a pouco nós estamos com o alfabeto inteiro para pronunciar. Não dá. E aí ele quer fazer o bem para os outros e aí quer receber o confete. Então está mostrando que dentro dele tem um vazio ali que espera vir de fora. É o interesse. Então vou botar mais um. Olha daí. É um perrelê, vejê, nem. Mas vamos enfiar tudo no perrelento lá. O que que é? Ele cura com a mão direita, mas conta com a mão esquerda, levanta a mão e fala, eu curei. É, meu Deus. Quem trabalha não fala. Quem benze não... Não espera agradecimento. Enfim, deixa. Eu só não consigo ficar tão desejoso assim do aplauso, do reconhecimento, porque as pessoas, incluindo a mim próprio, tem tantas coisas para trabalhar em si que não tem ninguém perfeito assim, ou super-herói na Terra, ou um mestre ascensionado que vai aplaudir, e aí você vai dizer, nossa, que legal, tô ganhando aplauso daquela pessoa especial, todo mundo é igual. Todo mundo é igual, todo mundo vai pro mesmo buraco. O povo vai voltar. Dono, conversa tá muito boa, tá. Conversamos sobre muitas coisas. Falando. Eu espero que isso aí seja... algum material de estudo, de aprendizagem? Claro que sim. Para que acabe as hipocrisias por aí. E tem muita gente que fala demais, né, dona? Tem muita gente que fala demais. Quando a língua começar a querer falar, vai dentro do terreiro, vai ver como é que funciona. Então, antes do senhor ir, então, uma última pergunta e a sua mensagem final. Tem algum assunto que eu não trouxe à tona, sobretudo nesse momento, né, de transição planetária, que o senhor gostaria de falar? Tem gente dizendo que o efeito Mandela, que está entrando uma realidade paralela junto dessa, onde até as luzes do semáforo, que começava do vermelho, agora começa do verde. Então, está mudando muita coisa, o símbolo da Coca-Cola mudou. O que que o senhor tem a dizer a respeito dessa mudança planetária e dessa junção de realidades paralelas? É indo um pouco muito distante aí o pessoal? Ou tem um pouco de realidade nisso? Já faz mais de 100 anos da minha pisada nessa terra e estão falando da mudança planetária. Não é o que fala tanto com o Mitar Halley, falava que o mundo ia acabar, está mudando, que isso, que aquilo. Que adianta ter transação planetária enquanto uns estão matando uns aos outros, destruindo o próprio casa onde mora. Pronto, o senhor Tranca-Ruas foi atacado pela Quiumba. Tô não? Não? Tô botando de carro pra fora. Ah, tá. Por que a gente dramatiza as coisas? Porque tem a necessidade de botar em prática as coisas. Dona, preste muita atenção. Tá. Transição letária, ela é muito lenta. Muito lenta. Desastres estão para acontecer. Eita. Você pode esperar. Ano que vem vai ser o ano d'água. Já vou avisando. Muita água. A água constrói, a água forma. Mas a água destrói quando ela começa a ser destruída. Esse país pode sofrer com a água. O qual? Esse aqui, não estou falando do outro lado da lagoa. Não, às vezes os Estados Unidos também, né? Esse aqui, ó, com água. Estou falando desse aqui, ó. Tá. Mas esse mundo passou a frequentar. Pronto. Uhum. Mundo todo. Bondo. Juízo. Prestar atenção onde pisa. Usar o crivo da razão. Prestar atenção que às vezes o Exu tá brincando, mas tá falando sério. E não se aprende Umbanda de livrinho. Se aprende indo, batendo a cabeça e batendo a cabeça. É isso. Só vou dar você retirando, tá? Sim, senhor. Espero que tenha servido para alguma coisa. Com certeza. Laro Exu, salve seu tranca-ruas. Saravá que eu destranco. Cobá Laro Exu, salve seu tranca-ruas. Laro Exu. De capicartola caminhar na madrugada, anda ali o da estrada, sempre combatendo o mal. Seu tranca-ruas é amigo, camarada, dando forte gargalhada, me livra de todo mal. Alaro Exu, amor Jubá, melhor que tranca-rua das almas não há. Alaro Exu, Alaro Exu, amor Jubá, melhor que tranca-rua das almas não há. Sete marapos coloquei na encruzilhada, sete velas e charutos, também levei um padê. À meia-noite chamei por seu tranca-ruas. Oi, Jeff. Senhor Fernando Parada? Oi. Uma satisfação enorme ter tido esta oportunidade de colher mais um pouco do conhecimento do senhor tranca-rua das almas através da sua mediunidade, viu? Muito obrigado, Jeff. Espero ter servido de alguma coisa para todos nós, né? Como aprendizado e para nossa melhoria. Graças a Deus. Muito obrigado. E fica com Deus. Você também. Tchau. Louvado seja. Graças. E o galo canta, é sinal que tá na hora. Firma gira, meu ogã que tranca o, mas vai embora. Alaro Exu, amor Jubá, melhor que tranca o. Andarilho da estrada, sempre combatendo o mal. Seu tranca-ruas é amigo camarada. Perrelento. Poder, riqueza, libertinagem. Se você é um perrelento, agora eu tenho que limpar você. Saravá que eu tranco, saravá que eu destranco, saravá que eu vá minhas porteiras, saravá meus cadeados, saravá minhas correntes.